Este é o Manafix Podcast, episódio número 30. O Manafix Podcast é um oferecimento da Manafix.net e da loja Manafix. Hoje no podcast temos a presença de Thiago Jaquelli. Olá, jovens. Leonardo de Castro, o Fadinha. Fala, galera. João Cláudio da Pochete. E aí, galera, Pochete na área. E completando o time, estou eu, Tomás. Hoje vamos falar sobre o fim dos spoilers e o pré-release de Amon Cat que se aproxima. Alguns anúncios feitos pelo jogo organizado da Wizards. E também uma notícia muito desagradável sobre assaltos em lojas de Magic no Rio de Janeiro. Amon Cat, pré-release é de sexta para sábado, começam os pré-releases no Brasil. E tivemos os últimos spoilers essa semana, depois dos vários que a gente cobriu nos últimos episódios. Alguma coisa notável nesses últimos spoilers? Alguma última impressão antes da gente começar a jogar com a Amon Cat? Esses últimos spoilers não teve nada muito notável. Na verdade, eles acabaram de revelar as cartas e são mais coisas da Limited e alguns reprints de comum e incomum. Assim. Nada muito grandioso. É, acho que a melhor carta que spoilaram da semana passada para essa semana foi a carta custo 3, que dá 3 de dano em todos os bichos e tem Cycling 3. Mas fora isso, não tem mais nada notável. Não. É, exatamente. Saíram algumas cartas que complementam algumas estratégias. Né? Eu fiquei esperando mais criaturas boas com Exert. Né? Saiu um Minotauro que não deixa a criatura bloquear. Também saiu umas cartas que complementam a estratégia do Cycle, uma carta comum que cita a carta, essa Anger of the Gods nova que dá 3 de dano todo mundo, mas fora isso, nada de muito que chamasse muita atenção, não. Vocês acham que essa spell nova, ela entra diretamente nos decks de Standard? Olha, um passarinho me contou que existe um deck UR aí muito forte que usa essa carta. Né? A vantagem dela é que ela tem Cycle, então mesmo quando ela está inútil no jogo, você tira alguma coisa dela, ao contrário de muitas cartas desse tipo que você só pode jogar se você tiver certeza de que o metagame tem muita criatura de defesa baixa, essa carta é meio que de graça, né? Apesar do Cycle dela ser bem alto, você não pode abusar muito disso. É um upgrade muito bom às coisas que a gente tinha no formato tipo a Radiant Flames, porque você não precisa pagar 3 cores para poder jogar ela. E ainda tem esse upside do Cycle, então é uma carta que tem muito potencial para ser jogada nos Standard. Maravilha. E quem vai jogar o pré-release fim de semana? Jogar, apitar, organizar um pré-release? O João vai organizar, né? João vai organizar, apitar e jogar, meu amigo. Eu vou só jogar. Os 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Na Manafix em Friburgo vai ter o pré-release, né, no sábado. Eu espero que seja um bom evento, muitas pessoas abram Masterpiece, então vai ser bem legal. Eu tô pensando ainda se eu vou jogar, vou ver se tem alguém do Manafix que vai jogar também nesse fim de semana. Ver se eu me animo, vai ser o meu primeiro pré-release desde retorno a Ravnica, se eu jogar. Fadinha, você que é o maior spike do grupo, você recomenda jogar o pré-release ou você vai jogar... Por que você vai jogar o pré-release? Explica pra gente. Porque o próximo torneio grande que eu vou jogar é o RPTQ e ele é limited selado de Amon Cat. Muito bom, tá muito bem explicado. E o que vocês querem abrir na pool de vocês? Force of Will. É a melhor coisa? É a nota de dólar mais alta que tem pra abrir, é Force of Will? Eu acho que é a mais alta. É, em questão de dinheiro, em questão financeira, eu quero abrir uma Masterpiece. Agora, se for para carta, para jogar, provavelmente o Angel of Sanctions e o Glorybringer devem ser as duas melhores cartas da edição. O valor monetário de uma Force of Will é mais do que o prêmio de primeiro lugar do pré-release, provavelmente, né? O pré-release é um dos poucos torneios que vale a pena você jogar porque ele tem um EV positivo, ou seja, ela tem um valor de premiação maior do que os outros torneios, geralmente. Uhum. Então, e também a galera vem para se divertir, vem para... Não é para você detonar todo mundo e ganhar. Então, todo mundo vem, todo mundo joga, todo mundo ganha alguma coisa. Quem ganha, ganha uma premiação, ok. Não é nada surreal, mas nos pré-releases grandes vale a pena você investir nisso. E a chance de abrir a Masterpiece, né, que tem, dizem que vem mais Masterpiece nos pacotes pré-release do que o normal, eu não duvido não. É, se eu jogar, vai ser pela diversão e porque parece que o Limited dessa coleção é muito bom. É, tem tido bastante elogios no Twitter, na comunidade, para essa edição. A única crítica é que não parece ter nenhum deck que combata o combo surgindo por causa dessa edição no Standard. Vocês têm já alguma opinião sobre isso, olhando só para as cartas que entraram? Eu acho que se não tiver ban nenhum, o impacto dessa edição vai ser bem pequeno, tipo, quase nulo. Porque os dois decks que existem hoje no Standard, por causa do combo, são melhores do que eu acho, do que qualquer coisa que essa edição consiga spawnar. É, eu acho que essa edição ela vai ter um impacto, mesmo que não tenha ban, por causa das cartas que destroem artefato. Elas são muito fortes nessa edição, então pode ser que o Mardu perca um pouco a fatia do mercado. Mas aí o deck de gato ficaria mais forte ainda, então eu acho que ela vai ter um impacto devido a um ban que vai acontecer aí na segunda-feira. Segunda-feira, que dia exatamente é o anúncio dos bans? Segunda-feira, dia 24 de abril. 24. Nossa, então no próximo episódio a gente já cobre os bans. Ou não ban. Ou nem, no changes. A frase mais odiada do Burning Magic. Tree emissário banido no Pauper. Se essa for a única mudança, vai ser tipo muito anticlimática. Sim. Vai ser o típico Nobody Cares. Mas é tão batido assim que vai banir, João? Não, ele só entrou muito forte num deck que ficou mais forte ainda. Já era bom, ficou mais forte. Mas eu tô de brincadeira. Eu acho que vai ser bano gato e só. Talvez no Guidão. Eu acho que vai ter Talvez no no Guidão Guido. também. Se eu tivesse que dar uma opinião, eu acho que não vai banir nada. Mas o que eu quero que aconteça é que eles banam só o gato. Mais nada. Acho que eu concordo com o Fadinho. Acho que é um passo muito grande banir o Gideon, mas enfim, vamos esperar para ver, né? Vamos falar dos anúncios de Organized Play. Na terça-feira, dia 18, a LL Berjot, que representa o jogo organizado da Wizards, anunciou quatro temas aí que vão impactar os jogadores competitivos até o fim do ano. O primeiro é o novo set, Ixalan, que segue uma temática maia, segundo alguns spoilers que já tinham vazado na internet. Confere? Confere, alguns meses atrás Inxalá! eles spoilaram esse Ixalá, conhecido no Brasil como Ixalá. Parece que em algum momento foi parar nessas pesquisas de produto que as pessoas respondem na internet, e aí caiu para algum jogador de Magic responder uma pesquisa dessas. São pesquisas aplicáveis que você ganha 50 centavos de dólar para responder. E aí um jogador de Magic viu e espalhou para a comunidade. Mas ficou um burburinho e morreu por aí, ninguém falou mais nada, né? Ficou naquela que não sabia, a Wizard disse que não era bem assim, que era só um teste, que não necessariamente seria isso. E acabou que era, né? Sim. Fingi que não aconteceu para ver se o povo esquece e deu certo. Deu certo. Então vai sair, já ganhou o apelido carinhoso de Inxalá dos brasileiros, como demonstrado aí pelo João e suas falas do clone, Salam Aleikum. Apesar do clone ter sido a temática marroquina e não Maia, mas está valendo. Arembada, Mamadi. Exato. O outro anúncio é que a gente já sabia que o Nacional ia voltar e vão ter nacionais acontecendo em setembro e outubro desse ano. O formato dos nacionais vai ser Standard mais Draft e os principais ou os melhores colocados dos nacionais vão receber Pro Points. Bom ou ruim? Tanto o formato quanto a distribuição de Pro Points no nacional. Então, toda vez que a Helene faz um anúncio, ela faz um anúncio de uma forma super positiva. Ela até fala algumas coisas boas e ela dá uma enrabada em todo mundo por trás. É o seguinte. Primeira coisa relativa a esse novo nacional que eles mudaram foi. Eu sempre vejo esses anúncios, eles fazem coisas que no final das contas vão economizar dinheiro para o Wizard e fazer os jogadores gastarem mais dinheiro. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar um dos participantes do Mundial. Ou seja, antigamente o Nacional dava três vagas, né? Os RPTQs. Os O RPTQ RPTQs, isso. não, os WMCQs, né? Exato. E aí dava três vagas e o campeão de Pro Points do país tinha vaga garantida. Aí eles fizeram blá blá blá, um anúncio lá que ficava um reserva, isso não era legal, e aí cortaram uma pessoa. Mas em compensação, o RPTQ ia virar um super nacional igual antigamente. Ok. WMCQ. Então o super nacional de antigamente, na verdade, virou um torneio só que vai dar duas vagas. Porque uma vaga foi cortada, né? E mais o campeão por Pro Points que vai ter a vaga garantida. Eles mudaram o formato do torneio para um formato que os jogadores adoram, que é standard mais draft, ou seja, vai ficar jogadores precisam ser mais completos para ir bem nesse torneio, né? E basicamente é isso, né? Eles mudaram algumas datas para coincidir o Mundial com o Pro Tour, aquela coisa toda. E outra medida também que eles fizeram é o RPTQ, que antigamente era de graça, né? Você se classificava no PPTQ e aí podia jogar o RPTQ de graça, agora ele vai ser pago. E não vai ser garantido ele dar passagem aérea para quem fizer o top 4. Vai depender da quantidade de jogadores. Ou seja, vão dar uma notícia boa, mas vão enrabando, enrabando, enrabando, né? A pessoa. Mas em compensação, por ter uma vaga a menos no Mundial, eles vão dar um Inkmoth Nexus para quem participar do Nacional. Viu? Legal? Ao invés de você ter três Inkmoth Nexus, um de cada WMCQ, tu só vai ter no máximo um. Assim, mas uma coisa sobre o RPTQ que eu gostei é que o número de vagas vai ser dado de acordo com o número de jogadores, né? Porque você tinha RPTQs minúsculos que davam o mesmo número de vagas do que RPTQs com 200 pessoas. Mas esses RPTQs minúsculos, eles são a grande maioria. Então, no final das contas, os grandes vão continuar dando mais ou menos o mesmo número de vagas. Talvez uma mais, talvez uma menos. Mas os pequenos vão perder muita vaga. Eles vão dar uma enxugada boa no Pro Tour com isso. É, não necessariamente, porque antes o corte era no 128, agora é no 94 para ter 8 vagas. Então, tipo, aquele número de vagas que tiraram dos que são os menores, estão colocando em alguns outros. Antes de voltar para a discussão, eu não tinha anunciado ainda que o RPTQ ia ser cobrado e que eles iam aumentar, mas tudo bem, o João já entrou. Fadinha, você vê alguma coisa positiva nessa mudança ou você tem a mesma ótica do João? Qual delas? De que o anúncio do Nacional não tem nenhum benefício significativo para os jogadores, Nacional mais RPTQ. Peraí, E pelo nacional que. mais RPTQ, não. Nacional ou RPTQ? Tá, os dois, vou falar dos Os dois. dois em conjunto, mas o que eu ouvi do João é que, apesar de ter sido anunciado com uma linguagem positiva, otimista, a verdade é que não é uma troca, os jogadores estão perdendo valor com essa nova proposta. Você, cara, Eu não sei se eu concordo com os jogadores estão perdendo valor com essa proposta, mas o que eu posso analisar, que eu consigo analisar, é que eu acho esse formato do Nacional melhor do que o formato dos WMCQs, mas eu não acho nenhum dos dois muito bom para escolher seleção para o World Magic Cup. Eu acho que qualquer formato que se baseia numa pessoa indo muito bem num torneio só para ser selecionada como representante do país é falho, entendeu? Então, no final, eu acho que qualquer uma dessas maneiras de fazer qualquer um desses torneios, ou WCQ ou Nacional, do jeito que vão fazer agora, não vale muito a pena para o jogador. E sobre o RPTQ, eu gostei da mudança, eu também acho que é um absurdo dar quatro vagas para um torneio de de 15, 16 pessoas e dá só 4 vagas para um torneio de 100 pessoas. Então, eu acho que escalar o número de vagas a partir do número de jogadores é uma ideia muito boa. Agora, os números em si, aí eu já não sei. Isso daí é outra, uma coisa que precisa ser avaliada mais profundamente. Essa proposta de escalar já tinha sido, eu acho que foi o Frank Carsten que fez um artigo dizendo, sugerindo isso, inclusive com números bem parecidos com o que eles anunciaram. Isso há meses atrás. Sim, já vi esse artigo também. Na verdade, a Wizards é uma das empresas, pelo que eu conheço, que mais ouve, entre aspas, o público, né? Quando a mudança é pop-off deles, eles fazem na hora, se os jogadores pedirem. Aí divulgam muito que eles estão fazendo essas mudanças baseado nisso. Mas sempre tem uma pegadinha malandro por trás. Eu acho que eles sempre ouvem, pelo menos os principais da comunidade. Só que nem sempre interessa para eles acatar a sugestão, né? Dessa vez aconteceu. Pois é, eu sei que os jogadores que querem grindar, que querem tentar chegar na Pro Tour, eles pagam caro para jogar o PPTQ, que é um torneio que premia muito mal, né? Porque tem que ter juiz, etc, etc. E aí chegar no RPTQ ainda tem que pagar de novo, é complicado. Geralmente tem que viajar para jogar um RPTQ, né? Não, eu acho que, quer dizer, eu não li isso aqui, peraí, eu vou falar uma coisa aqui, se eu estiver falando besteira, vocês cortam depois. Essas entre FI, esse dinheiro que eles vão poder cobrar como inscrição nos RPTQs, vai para booster ou vai para custos do lojista de fazer o torneio? Porque a premiação dos RPTQs sempre foi fixa. Está escrito isso no artigo? Ou não? O que está dito é que começou a ser cobrado para que o lojista possa arcar com os custos. Né? Tá a critério do lojista se ele quer ou não cobrar. Então, pois é. Isso aí, eu não acho isso uma decisão ruim, porque é mais opção, entende? O lojista não precisa cobrar. Ele pode fazer o torneio exatamente do mesmo jeito que ele fazia antes, mas agora ele tem outras opções de como fazer também. Ele pode cobrar R$100 de inscrição e todo mundo é obrigado a ir, senão não vai para o Pro Tour também. E pode, ele dá tudo em maravilhosos boosters para os jogadores. Pode, mas é melhor ter mais opções e você ter mais coisas boas que você possa fazer do que você não ter. Mesmo que você também tenha a opção de completamente ferrar com os jogadores, porque a maioria dos lojistas não vai fazer isso. E se fizer, vai ser boicotado. Mas se ele fizer, vai ser uma vez só, né? Eu acho que ter mais opções é bom, e ponto. E vocês acham que os jogadores vão cobrar do lojista alguma visibilidade por que eles estão cobrando? Para os que decidirem cobrar? Ou vai ficar por isso mesmo, todo mundo vai cobrar porque... Isso aí depende, eu não sei, porque também o RPTQ, ele é, pelo menos aqui no Brasil, ele é um torneio que ele é razoavelmente grande, mas ele não é grande no sentido de mobiliza a comunidade inteira para a pessoa ver como está acontecendo e todo mundo dá sua opinião. Eu acho essa grande falha do RPTQ, é um torneio que só quem está jogando se importa, quando era para todo mundo se importar, porque... Todas as lojas fazem um pré-PTQ que te levam para o RPTQ. Se você se importar com o RPTQ, você vai se empenhar mais no pré-PTQ normal, né? Assim, se o lojista pegar esse dinheiro e fazer uma transmissão, fazer algum coverage, nem que seja por escrito, fazer num lugar melhor, fazer, sei lá, dar alguma espécie de visibilidade maior para o torneio, para poder melhorar a comunidade no nível nacional, né? E... Pensando nisso, vocês acham que os jogadores vão cobrar isso do lojista? Eu acho que não. Realmente, o jogador que joga RPTQ, ele é diferente da grande massa que... É, exatamente. Esse daí é buscando por direitos, etc, etc. O cara que está interessado no Pro Tour e que se doe no resto. Ele não se vê como cliente da loja, é isso? É, exatamente. Sim. Isso daí é que é uma incógnita que não dá, que é mais provável que não, mas pode ser que sim. E se sim, vai ser muito melhor desse jeito. E vai ter um RPTQ a mais na América do Sul, né? Na América Latina. Na América Latina. Sim, provavelmente vai ser fixo do Brasil, um fixo na Argentina, outro no Chile e algum lá para cima, em algum lugar que não tenha tido. Com o lugar da América Central, né? Pra pegar o. É no México, provavelmente, né? No final das contas, isso não vai mudar muito pro Brasil, não, porque pelo nosso tamanho de RPTQ, com a nova regra vai ficar dando mais ou menos a mesma quantidade de vagas, né? Sim, vai ser exatamente a mesma coisa. Só os que derem muita gente que vai Vai dar ser quatro vagas a diferente. mais. É. A última parte do anúncio afeta muito poucos jogadores, mas o top 8 do Pro Tour volta para a eliminação simples, que de certa forma tem um efeito maior em quem está assistindo também, em qual formato do torneio, se eu pensar na audiência do podcast, e a distribuição de Pro Points e de dinheiro no Pro Tour também foi ajustada. Acho que o resumo da distribuição de propõe de dinheiro é a diferença entre os primeiros colocados e os seguintes é menor, está mais distribuído o esquema de pagamentos. Procede? Aparentemente sim. Eu tinha gostado do esquema que eles fizeram do Pro Tour anterior, do Top 8. É legal Pois que tem é. mais rodadas, né? Você tem mais Exato. conteúdo. E a última rodada vale mais um pouco do que vale. O último rodada do Suíço fica mais interessante também. Eu sou a favor de toda mudança que desfavorece o empate, né? Com esse formato novo aí, muitos jogadores não podiam dar empate ou não queriam justamente para ter essa vantagem na final, quando eles já chegam bem, né? Agora, provavelmente a rodada extra no Pro Tour devia estar atrapalhando a logística, né? Porque é cansativo, dura o dia inteiro. Mas pro Tour continua tendo a mesma duração, não fazia diferença. Essas quatro rodadas é a mesma duração das três rodadas do top 8, top 4 final. Talvez pro jogador que passa em oitavo, ele não tinha que ganhar uma partida a mais. Para quem sétimo e oitavo tem que jogar a partida a mais e primeiro e segundo jogar a partida a menos. Sim, e agora normalizou. Todo mundo para ser campeão tem que ganhar três vezes no top 8. O mais provável é que essa mudança foi feita mesmo por questão de estética, porque o jogador novo que está assistindo o Pro Tour não entende muito bem aquilo e fica meio desanimado, então melhor voltar para o que era antes, que era mais fácil entender. É O mais que provável, por exemplo, que é fez essa mudança por causa engraçado, disso. porque tem muito torneio de esportes que segue esse esquema e o pessoal parece gostar. Mas no Magic, por algum motivo, algum insight, algum dado a Wizard tem de que a galera não comprou. Pois é. Exatamente. Uma outra coisa para fechar tudo isso. É que pela primeira vez em muito tempo, o Pro Tour não vai ser diretamente após o lançamento da série, no caso a Ixalan, Inshallah. O que vai acontecer depois do lançamento, imediatamente, é o Mundial. E aí, um mês e pouco depois, tem o Pro Tour. Então, o laboratório para os novos decks do formato vai ser o Mundial. E o Pro Tour vai ser já com um standard mais estabelecido. Isso faz o Pro Tour ficar menos interessante ou o Mundial ficar mais interessante? Eu acho que faz o Mundial ficar mais interessante, mas não faz o Pro Tour ficar menos interessante. Me explica se o provavelmente o que você está me dizendo é que o fato de ter cartas novas melhora o Mundial. Mas isso é removido do Pro Tour. E aí, o que sobra pro Pro Tour? Mas pelo que eu entendi aqui, vai ser só esse Pro Tour que é atrasado. Então não vai ser todo o Pro Tour que vai ser tipo um mês e meio depois do pré-release. Vai ser só esse. Esse vai ser o primeiro em muito tempo em que isso acontece, mas não é uma nova estrutura. É um teste que eles vão fazer nesse Pro Tour. Eles ficam baseados em venda, né? O Mundial ele vai dar highlight na edição muito melhor do que o Pro Tour, né? Infelizmente, né? Porque o campeão mundial vai ter carta nova e aquela coisa toda. Infelizmente, quem vai jogar o Pro Tour, eu acho que vai ser um formato que pode já até estar cansado, né? Não vai ter a mesma. Eu acho que vai já a balança pesando aí. Vai melhorar muito o mundial, mas em compensação, o Pro Tour vai ficar meio apagado. É isso, se eles não banirem alguma coisa depois do Mundial e antes do Pro Tour, né? Porque pela janela de banimento tem essa chance, né? Mas também vai dar um pouco mais de visão para uma das rodadas do Nacional, né? Porque são 3 semanas diferentes de nacionais no mundo, né? Uma delas, a última delas, é nesse meio tempo entre o lançamento, entre o Mundial e o Pro Tour. Tem aí no meio um outro torneio para esse standard de novo ser highlighted. Sim. Se o standard tiver qualquer coisa, por exemplo, se fosse esse standard de hoje e ele chegasse num Pro Tour totalmente estabelecido, seria provavelmente um Pro Tour bem vazio, né? Sim, seria um Imagina você fracasso. tivesse um Mundial de vazio, que eu digo no interesse, né? Não, para os jogadores não importa, porque eles estão lá para competir, mas para o público, se você tivesse um Mundial de Sahili, Combo e Veículos e chegasse no Pro Tour um mês depois com o mesmo metagame, seria complicadíssimo. É, mas com uma janela de ban nesse meio tempo, a Wizards pode banir coisas só para dar um shake no formato e renovar o interesse. Acho que um dos assuntos mais desagradáveis que a gente já trouxe aqui no podcast, mas é importante apontar para quem acompanha Magic no Facebook, provavelmente viu o post da Legion Card Game, que é uma loja que fica em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e na última quinta-feira a loja estava organizando um torneio de Modern. E tivemos um assalto onde foram levados decks e celulares de jogadores, além de material da loja também. A gente teve um post da própria loja na página contando sobre o fato e bastante comentários também dos jogadores, dos clientes da loja. E cria uma certa insegurança para quem frequenta as lojas e até para os próprios lojistas também, acho que principalmente para os lojistas, que a insegurança do cliente esvazia o negócio dele e também coloca o material dele em risco. E a gente também tem outras histórias com menos fontes, mas de que eventos parecidos já aconteceram também em outras lojas recentemente. Alguém pode se pronunciar aí? Então, aconteceu primeiro na loja do Nariz, a Cards of Paradise, né? Um pouco antes do GP Porto Alegre. Dois indivíduos armados entraram na loja na hora do Friday Night. E não foi um assalto comum. Eles estavam direcionando o assalto deles para os jogadores e para as cartas, né? Então, acontecem mil especulações, sobre o que pode ter acontecido, se foi encomendado, qual foi a motivação, mas o fato é que eles renderam e assaltaram 30 jogadores dentro da loja, né? Levaram parte do estoque, levaram mochila de jogador, celular, aquela coisa toda, né? E segundo as testemunhas, né, que são amigos nossos que estavam lá, né, eles pediram por decks específicos de pessoas específicas, né? Ficaram lá dentro da loja 40 minutos fazendo a limpa na galera e foram embora. Isso botou um medo na comunidade, né? Principalmente de se repetir. E foi o que aconteceu. Eles invadiram a Legion, mesmo esquema, provavelmente as mesmas pessoas, né? E fizeram o mesmo tipo de assalto. O Magic, ele. A gente sabe que essas cartas têm valor, né? A gente sabe que é fácil de você carregar, transportar. Todo mundo já perdeu carta, né? Sabe como é que dói? Imagina num assalto à mão armada dentro de uma loja com câmera, né? E porta de ferro e tudo mais. O Rio de Janeiro tá nessa onda de violência, né? Mas eu tenho relatos de outros lojistas de outros estados que também já teve assalto, roubo, né? Essa é a hora que a comunidade se fica unida, né? E a gente espera aí que a polícia encontre os bandidos, né? Que seja localizado ou tudo ou parte do que foi levado, né? Essas pessoas sejam presas, né? E que agora o jeito é as lojas se organizarem melhor, né? Botar mais equipamento de segurança, né? Ficar mais atento, né? Aquela coisa. Eu sei que eu tenho uma loja aqui, né? Que eu tenho vários sistemas aqui para evitar esse tipo de coisa, mas é complicado, né? Você ser rendido a mão armada, né? Fica bem difícil. E além do que o João falou do óbvio, né, que as lojas vão acabar investindo mais em segurança, não tem como. É meio que o movimento obrigando os lojistas a colocarem mais dos recursos nisso e menos no Magic, nos eventos, etc. Mas também os jogadores ficarem de olho em lotes e cartas de repente aparecendo à venda muito baratas e coisas assim, para que você não acabe sendo enganado por alguém que está repassando o material desses assaltos, né? É hora da comunidade de jogadores também, tipo, parar de ser um pouco mesquinha e você não receptar esse material que você desconfia que foi roubado e denunciar para alguém. Normalmente, Exatamente. você compra barato primeiro e depois fala, ah, aquele cara lá tá vendendo muito barato. Eu já peguei o que eu queria, né? Agora eu posso denunciar. É hora do pessoal deixar isso de lado e avisar os outros, principalmente os lojistas, quem realmente pode fazer alguma coisa a respeito é quem está mais se organizando. No grupo dos juízes do WhatsApp, todo mundo já se prontificou, tipo, se você vê, avise que a gente vai dar um jeito, tipo, de chamar a polícia. É muito difícil você provar que aquele material é roubado, porque são cartas avulsas e que tem milhões no mundo. Mas você vê algum movimento suspeito para a gente descobrir quem fez isso e principalmente quem mandou, porque é uma pessoa claramente que conhece o jogo e conhece as pessoas. Os dois assaltos foram em torneios Modern, que atualmente é dos torneios regulares é o que tem mais valor nas cartas, né? Tirando Legacy, mas quase nunca tem Legacy. Então, alguém tá mandando fazer isso. Então alguém está se beneficiando com isso. Então a gente tem que descobrir, ficar de olho e descobrir quem que é para isolar essa pessoa da comunidade. Porque se ele está roubando a carta que ele sabe que é cara, é porque ele sabe como transformar isso em dinheiro. Sim, e só para complementar a questão do valor, provavelmente um deck Legacy em média vale mais do que o deck Modern, mas imagino que a participação, o público que aparece num torneio Modern hoje é muito maior. Sim, no total você tem mais valor no torneio Modern. Sim, você ter 30 decks Modern ou 14 decks Legacy, você acaba tendo mais valor. E é mais fácil também você repassar isso, né? Tem mais compradores, tem uma liquidez maior a carta moda. A gente está praticamente dando um roadmap para quem quiser montar sua própria quadrilha de roubo de cartas. Acho que uma outra dúvida que eu tenho é: vocês já ouviram falar sobre esse tipo de evento ou ondas disso em outros países e algum envolvimento da Wizards de alguma maneira? Não, a única coisa que eu ouvi falar foi quando roubaram o carro de um jogador da NFL, se eu não me engano, que era jogador de Magic, e levaram uns 20K de carta dele, né? E a Wizard fez uma doação para ele, de um bag, alguma coisa assim, mas nada, nunca, nada desse tipo, né? De assalto, assim, que limpa uma loja. É, realmente é um negócio lamentável, né? Mas é o país que a gente vive, né? A cidade que a gente vive, então a gente tá sujeito a essas coisas. Agora, o primeiro foi só um susto, na verdade, né? Agora, depois do segundo, eu acho que a comunidade agora vai começar a se mobilizar mesmo. A gente precisa achar quem são, a gente precisa rastrear essas cartas, né? Não vai ser tão difícil assim, porque é um lote muito grande de cartas e algumas delas são relativamente fáceis de rastrear. Por exemplo, na Legion, não vou dizer o nome, mas um dos jogadores perdeu um deck mono red foil todo, que custava 8 mil por aí, mais ou menos. Então, tipo, se você vê um deck mono red foil sendo vendido, quer dizer de onde veio isso, né? Então é a hora realmente de mobilizar a comunidade pra gente achar essas cartas, pra gente achar essa pessoa, que muito provavelmente foi a mesma que mandou os dois assaltos. Porque, pelo menos, não teve nenhuma pessoa que esteve nos dois assaltos, mas a descrição dos bandidos, das pessoas que teve em ambos os assaltos, bate uma com a outra. Então, realmente uma, entre aspas, quadrilha, né, que tá visando a gente como alvo, né? Então, a gente tem que se mobilizar para fazer alguma coisa a respeito disso. É, principalmente avisar os lojistas que provavelmente o lojista que. Provavelmente são os lojistas que estão em contato direto com a investigação e com a polícia, eles que fizeram o BO. Então, se você avisar o lojista e o lojista juntar essas informações para repassar para quem está investigando, mais fácil. E assim, quando é um deck, tipo, um mono red inteiro foil, é bem mais fácil, mas se você desmembra tudo isso, é muito difícil você rastrear cartas normais. Mas aí qual que é o tamanho dessa quadrilha? Porque você vai ter que desmembrar muitas pessoas para vender. Tipo, você pode vender, se uma pessoa aparecer vendendo um monte de carta, tipo, três pessoas aparecerem vendendo um monte de carta daquele deck, é fácil de ver. Mas com um monte de pessoas, não. Agora, pô. É, como Sim, saber? você. Realmente, você tem que desmembrar muito, mas eu concordo com o Fadinho que você tem que desmembrar muito, porque se você aparece com duas cartas distintas do Mono Red Modern Foil, eu já acho suspeito. Então, tipo, você tem que ter o quê? 40, 50 pontos diferentes para distribuir essas cartas. Não é um trabalho muito fácil. Pois é. A menos que você vá vender isso em lote muito longe de onde aconteceu o assalto. E eu vi as pessoas falando de outro estado, mas considerando que está tudo online e não tem tantas lojas de Magic assim, acho que tem muita gente do Brasil inteiro que comentou e que viu o post da Legion. Eu imaginaria que em qualquer lugar do Brasil que se aparecesse com essas com qualquer combinação dessas cartas para vender, chamaria atenção. É, tem que ficar de olho em qualquer movimento suspeito e avisar, assim, tipo. Fora isso, desejar sorte, né, pro pessoal, pros lojistas que foram afetados, né? Que na verdade são todos, porque qualquer um que Né? vai em qualquer loja do Rio de Janeiro vai com uma certa preocupação, Sim. né? E força aí pra galera da Legend, galera da Cards of Paradise, né? Para eles recuperarem o negócio deles, que toma porrada. E é isso aí. É, e acho que você fez Mais um uma preocupação comentário. para os lojistas, porque já é É aquele difícil, viu? negócio do. É aquele velho ditado do. Fool me once, shame on you, né? Fool me twice, shame on me. Então, a primeira vez foi o susto, agora aconteceu a segunda vez, não vai afetar todo mundo. Todo mundo vai ter que fazer alguma coisa. É, e o que o João falou é muito certo, porque apesar de ter sido uma loja específica que perdeu bastante material e teve os clientes afetados. Eu, por exemplo, nem estou no Rio mais, mas eu joguei um Modern em São Paulo faz 2 semanas e depois de amanhã, se tiver outro Modern na loja que eu fui, eu ficaria pensando, será que eu vou mesmo? Pois é. E aí uma loja a 600 quilômetros de distância está perdendo um jogador por causa desse evento. Então não é só a loja, não são só as lojas que foram afetadas, apesar delas serem as principais afetadas. E eu repito que o João disse, desejo sorte aí na recuperação, mas é a comunidade e o ciclo do Magic como um todo que sofre. Trazendo de volta para o jogo, esse fim de semana, quem quiser jogar Magic, temos pré-releases pelo Brasil, começando sexta-feira à noite, indo até o fim de semana, de Amonkhet. O lugar que eu recomendo você jogar o seu pré-release é na loja Manafix, que fica na rua 7 de Setembro, em Nova Friburgo. Eu também recomendo. A gente fica na Sobre a Loja, número 31, Rua 7 de Setembro, no centro de Nova Friburgo. Vem que o pré-release vai ser bem legal. Você pode abrir uma obra-prima, masterpiece, e também pode abrir uma das cartas legais de Amonkhet e ganhar prêmios. Como o João comentou, o valor esperado do pré-release, se você contar o valor das cartas da sua pool e os prêmios e o valor que você paga para jogar, é um dos melhores. Vai ter uns sorteios de uns negocinhos também, pelo menos na loja que eu vou. Tem um. Me mostraram que tem uns São os papéiszinhos, uns trials, plásticos. Hein? isso. É, esse negócio. Explica aí, João. Você que sabe. É, na verdade, você vai ter uma promoção que, se você atingir algumas metas, você vai ganhando brindes. São dados, são troços de papel, umas pirâmides. É bem legal. Você vai lá, faz uma meta, atinge a meta, ganha um dado. Vai durar, inclusive, não só vai ser só um pré-release, não. Vai ter uma duração até o outro pré-release, que da próxima edição. É bem legal isso. Eu acho bem legal essas coisas que a Wizard faz para atrair a comunidade, assim. Principalmente a comunidade casual, né? Você ficar ganhando pequenos brindes da Wizard, te incentiva a ficar voltando na loja e jogar. Sim, é bem legal. Dá uma cara de game show barra evento família. Eu me sinto um pouco mais criança de uma boa maneira quando tem esse tipo de coisa em torno de Magic. Galera, obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio, 30º episódio do Manafix Podcast. Jaqueline, para entrar em contato com você pela rede mundial de computadores, como os ouvintes podem fazer? No Twitter, @_jaqueline, no Facebook, Thiago Jaqueline, e no eu também respondo pelo Facebook do Manafix. E se as pessoas comprarem cartas na manafix.net, você que vai embalar as cartas e mandar para elas? Por enquanto, sim. Breve aqui, funcionários para fazer isso. Fadinha, como os seus fãs, admiradores, ouvintes, críticos e detratores podem entrar em contato com você? Na minha página no Facebook, Leonardo Castro Fadinha. E você, João, lá esperando pelos clientes na loja Manafix? É isso aí. Estamos aqui na Manafix, aguardando a galera vir jogar o pré-release, comprar muitos boosters e jogar a nova edição. Quem quiser entrar em contato comigo, pode me encontrar no Twitter, @o_tomás. E semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Manafix Podcast. Obrigado, galera. Valeu! Valeu, pessoal. Bom pré-release para vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Inshallah, muito ouro. Um abraço.